já enxerguei a diferença num olhar. E não é de hoje, eu sei. Eu já ouvi falar demais e ninguém ainda me ouviu. Seja isso, seja aquilo, eu não te escuto mais, Gil. Porque o choro me cansa. Já senti a areia do deserto nas tranças. Deus ama sua pele, ama seu samba, ama sua ginga, capoeira, sua dança. Ama seu cabelo pra cima, minha rima, minha arte é divina, é alforria. Enxuga os olhos, sorria. Água salgada só no oceano, menina. Eu acho que tô na Atlântico, esse é o oxigênio. Faço cântico quântico até pareça ingênuo. No camburão é com ódio, sou amigo do índio. Lembro do episódio, só que não teve vídeo. E nem tô sendo dramático, favela sofre dentro. Pendurada num crucifixo, tô até sendo romântico. Quilombo não é contente, Jesus chora com a gente. No fronte, se não tem crente, corrente não quebra corrente. Me levam se é de noite, porque o emprego se esconde. Quem consente a sorte, não sei o que faz no monte. Não tem judeu e nem grego, mas quem morre ainda é preto. Eu vi os garis e juízes, nada é mais violento. No pescoço a polícia me pisa, ajoelha como na missa. 500 anos reprisa, por isso as pretas lisa. Quero a cadeira de chefe, não um pedaço de bife. Sim, a gente consegue como Obama e Luther King. Eu já ouvi falar que as flores do campo já não crescem mais. Eu já ouvi falar de contigo andar, não só de ouvir falar. Não só de ouvir falar, não só de ouvir falar. Quero beat, quero riff, rap, rap. Quero camarão, se é um rifle apontado pra minha cara, mano. Ouvindo Jimmy Cliff, Cliff, Cliff. No meu carro do ano, sem disque, disque, disque, disque. Que meti uns canos, cheio de grife. Lifestyle, sempre na pista. Influencer, pense nisso, compromisso. Eu nasci pra vencer. Entrar na loja e não ser seguido. Ser soja, trigo sem ser confundido. Joia pra gata e nem sou bandido. Entrar no banco passando batido. Jesus me livre, tive uma revolta. Revolva isso porque dói demais. Eles me prenderam, por favor me solta. Juro, não fiz nada, eu só quero a paz. Eu só quero a paz e a vida de volta. Porque essa escrota me olhou assim. Dizem que a marca maldição da arca, filho de Noé, sem o Idicaim. Eu já ouvi falar que não existe mais. Que é mimimi e outras notas mais. Que o sol nasceu pra quem corre atrás. Que a cota é dó, lá maior quem se faz. Dizem tanta coisa, mas não falam nada. Já ouvi piada sem graça nenhuma. Que doeu na alma, teve muita palma e risada de quem não merece uma. Li a Bíblia procurando abrigo. Quem procura, achei, eu achei o tom. Descobri que o cor do homem do início, feito da terra, é puxado pro marrom. Regue isso, não carregue ódio. Pregue viva verdadeiro amor. A cruz de Cristo é o lugar do pódio. Que não merecemos, ele se entregou. Ele se entregou pra geral e pronto. Todas as vidas importou e ponto. Mas militou pra quem tava no canto, jogado e nocauteado e tonto. Eu só ouvi falar que as flores do campo já não crescem mais. Eu já ouvi falar em rumores de guerra e ausência de paz. Eu já ouvi falar que Deus é comigo e eu te contigo anda. Não só de ouvir falar, não só de ouvir falar, não só de ouvir falar. Eu já ouvi falar que as flores do campo já não crescem mais. Eu já ouvi falar em rumores de guerra e ausência de paz. Eu já ouvi falar que Deus é comigo e eu te contigo anda. Não só de ouvir falar, não só de ouvir falar, não só de ouvir falar. Livra-me.